daquele moleque que todo mundo desacreditava. Não dava nada, não dava nem um tostão. Hoje ele canta um rap e tem o conceito de várias quebradas. Destemido, vai desbravar o mundão. Não adianta vir com perreco, porque aqui cê não arruma nada, nada. Não arruma nada, não arruma nada, não. Um brinde pros verdadeiros que fortaleceram a nossa caminhada. Nós é ouro, garimpado no lixão. Mãe, lembra de quando eu virava as madrugadas e eu ficava escrevendo alguns poemas. No outro dia eu corria e te mostrava. Eu sorria, eu cantava pra esquecer dos problemas. A gente passou por tanta dificuldade, com muita fé e muita determinação. Se hoje eu faço shows pela cidade, todo esse milagre é fruto da sua oração. Prego no chinelo, virou Nike Air Max. O kit da Adidas foi pago no cash. A lupa vermelha tá de Juliette. Se elas me vê, elas se derrete. O nosso relógio virou um Rolex. A mobilete, uma Hornet. Aquele corcel virou um Corvette. O nosso barraco hoje é um triplex. Lembra daquele moleque que todo mundo desacreditava? Não dava nada, não dava nem um tostão. Hoje ele canta um rap e tem o conceito de várias quebradas. Destemido, vai desbravar o mundão. Não adianta vir com perreco, porque aqui cê não arruma nada, nada. Não arruma nada, não arruma nada, não. Um brinde pros verdadeiros que fortaleceram a nossa caminhada. Nós é ouro, garimpado no lixão. Vira o jogo, chapa o globo, solta a fumaça pro ar. Olha nós aqui de novo, sem limites pra sonhar. Tô de jet pela city, os críticos vão criticar. Mas é Deus que escolhe as estrelas que vão brilhar. E esse seu doce veneno tem sabor de tutti-frutti. Hoje o patrocínio é Nike, mas antes era Kixute. E pra quem juntou os pedaços a um passo do fracasso, na rua é BMW, no céu é asa de aço. O vilão pro sistema é o Coringa do baralho. 100% maloqueiro, louco, revolucionário. Ontem eu era vagabundo, hoje sou empresário. Tatuado e marreto, enjoado pra caralho. Lembra daquele moleque que todo mundo desacreditava? Não dava nada, não dava nem um tostão. Hoje ele canta um rap e tem o conceito de várias quebradas. Destemido, vai desbravar o mundão. Não adianta vir com perreco, porque aqui cê não arruma nada, nada. Não arruma nada, não arruma nada, não. Um brinde pros verdadeiros que fortaleceram a nossa caminhada. Nós é ouro, garimpado no lixão. Lembra daquele